Organize-se. Organize-se. Com Suzane Castelar. Por mais banal que pareça, a organização em qualquer ambiente de trabalho pode garantir uma maior eficácia, otimização na execução de tarefas e até aumentar a motivação no trabalho. Além disso, empresas e locais bem ordenados passam uma sensação de confiabilidade aos clientes. Para mais detalhes, envie um e-mail para suzane.castelar@gmail.com. Castelar com dois L's. A organização é um meio de multiplicar a força de um indivíduo. Peter Drucker.